andressedesmoral.com.br. Isso é um carol danado da menopausa. Poxa, quem tem menopausa é mulher? Foi Sônia que mandou dizer isso. Tá vendo, Sônia? Quase que me mirasca agora. Ela quer se envolver comigo, mas vai se envolver sabendo que eu sou comprometido. Demorou, então vai vendo. Então pega, mas não se apega. É proibido se apegar. Tu pega, mas não se apega. Ai, sai comigo, se entrega. Tu pega, mas não se apega. Tu sabe que o bonde é louco. Pega tu e tua colé. Sai comigo e se entrega. Então pega, mas não se apega. Tu sabe que o gato é louco. Pega tu, ó. Sai comigo e se entrega. Tu sabe que não se apega. Tu sabe que o bonde é louco. Eita, errei, foi tudo aqui, ó. E sai comigo e se entrega. Então pega, mas não se apega. Tu sabe que o bonde é louco. Pega tu e tua colega. Errando e cantando de todo jeito. Hoje em toda América você cantou mesmo. Isso aqui é bom do gato preto. A revolução dos paredão. Arou equipe desobediente. Arou Bruno com a cara. Arou Jordão Guimarães. Meus empresários moral. Era quer se envolver comigo, mas vai se envolver sabendo que eu sou comprometido. Casei com a pichana aí. Então pega, mas não se apega. É proibido se apegar. Então pega. Trem que a boca tá cheia de custo. Sai comigo, se entrega, então pega, mas não se apega. Tu sabe que o gato é louco, pega tu e tua colé. Então pega, peraí que eu cansei. André Cidiz, o mural de Ibicoara. Tu sabe que o gato é louco, pega tu e tua colega. Então pega, mas não se apega, sai comigo e não se entrega. Tu sabe que o bom... Inventou a letra, foi? Vai. Então pega, mas não se apega, então senta, não se entrega. Eu tô errando, é tudo. E senta na minha corega. Sem nem a letra mais, eu quero ela saber. Eu me importo até tocar no paredão e divulgar e pronto. Que é bom do gato preto, hein? Pô, papai, refletudo. Bora que a minha CD, cabelinho na régua. É nóis, valeu, Pildin também.